Pois agora na Antena Best, Pop Hits. A seguir, não perca mais uma edição de Agora Now. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Pop Hits. Number 2. With my love and a heart that's played. With my love and a heart. Pop Hits. Number 1. Target Radios. I'm feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Pop Hits. Stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. kill you makes you stronger. Stand a little taller. www.targetw.com e viva o mundo Target. Oh, hits. Five best songs. Pop hits. Everybody loves Target. Todo mundo ama a maior rede internacional de rádios, Target Radios. E por aqui, Ricardo Borges. You got Richard on the best stations. Excelente início de semana, baby. Acompanhamos o Pop Hits da tarde com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, referência para o mundo. E o primeiro lugar do Pop Hits da tarde de segunda fica com Bruno Mars, It Will Rain. Número 2, Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. Terceira colocação para Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You. Número 4, Tayo Cruz and Florida, Hangover. E o quinto som mais votado na tarde foi Terminal com Jesse J. E é claro, baby, pra noite tudo pode mudar. Decida o que rola aqui no Pop Hits através do portal targetw.com. Aproveite para se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva o mundo Target! targetw.com. Pop Hits no ouvinte. Faça como a Manuela Carla Sanches, ela que é de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Participou no portal do Peça ao Seu Som e curte agora aqui na Target o seu pedido, que é Nickelback, When We Stand Together. Beijo grande, Manuela. Beijo aos milhões em todo o planeta acompanhando Target International. À noite, Pop Hits de volta. Fica com Deus aí. Bye, bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.